Nós não queremos mais, Deus, a mesmice. Nós queremos novidade. Nós queremos novidade nos nossos cultos. Nós queremos avivamento de novo. Avivamento de novo. Faz de novo impetuoso. Aumenta o fogo e mostra a tua glória. Faz de novo impetuoso. Aumenta o fogo, mostra a tua glória. Senhor Jesus, nesse ano nós completamos 500 anos da reforma. 500 anos. Nesse lugar nós clamamos, nesse lugar que é um centro de avivamento para o Brasil, nesse lugar que é um centro de avivamento para a nação, te pedimos: faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu já vi a sarça arder, eu não tenho medo. Sei que existe um santo fogo, queima de novo. Eu já vi o mar se abrir, eu não tenho medo. Rasga em mim meu coração, renova a paixão. Eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu já vi os teus prodígios, não tenho medo. Mostras nos sinais, tem muito mais. Vi tua Shekina descer, eu não tenho medo. Te aguardo ansiosamente no cume do monte. suas mãos como igreja que você é, querido. Só você pode atrair um avivamento. Faz de em cada igreja, em cada casa do Brasil, em cada rua, em cada esquina. Acende o fogo em meu